3663, chame para o posto de acionamento. Na minha 311, no vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 200, limite, vá nesta proa por 20 milhas. Esquerda 200, boa. Charlie Mike, redução agora para o 1709, número 4 na aproximação. 3859, redução agora para 2209, irá seguir. Eco 110, com o número 5 na aproximação, senhor. No ponto de espera da 10, 1895, a torre. Bom dia, Lima, tem que ser no Vélez. Seguindo a descida, Whisky Charlie Mike, senhor, para 2000. Whisky Charlie Mike, desce até 3000 pés inicialmente, ajuste de altímetro no 014. Whisky Charlie Mike. Firmo 3000 no 014, Mike. Está autorizado de imediato o cruzamento do eixo da 1028, departamento final da 17. Autorizado o cruzamento da 10. Departamento final da 17, autorizado de ir abaixo pela direita, Macaco Delta. Gol 1160, solo 05, direita 1211. 3304, livre decolagem, pista 10, 110 graus, 089. Livre decolagem da 10, pista 3304. Bom dia, gol 1160. Livre táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 612. November 56832, está autorizado até essa sessão, rapaz, para ingresso. Small 95. Quer o Delta? Serra Golf, continua a aproximação, eu formo um helicóptero à sua direita, 500 pés, cruzando o eixo da 1028, não vai interferir com o seu pouso. Feche a inspeção após o externo, cancelado para seguir para 17, com fase curtíssima adiantando aí para 17. Ciente, o Mike Serra Golf, rebote para cancelamento e informa que será o número 2 para pouso 17. Ciente. Whisky Charlie Mike, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 035, limita o curso localizador. Essa posição 17, ela está via corredores? Acaba de cruzar o eixo da 17, é um helicóptero, um Serra, corrigindo um Sikorsky, já está girando base. Você que está visual com o mesmo, o Mike Serra Golf, dá pra gente cancela e prossegue para a 17. Mike Serra Golf, vamos modificar do 07, reporta na final da 17. Golf. São 3304, decolador 07, 121, corrigindo 120, decimal 8. 208-3304. Cada um, Zé, Elétrico, cruzando 2000, bom dia. Zé 3304, contato radar, nada, colagem, sub, manter o nível 3, 60, saída Arbor. 360, subida Arbor, tá 3304. Mike Eco Delta, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 17, tá baixado, checado, sinal, Mike Eco Delta. Receptar o localizador, direita na proa 070 e forma estabilizado, Whisky Charlie Mike. Vou perder o contato com o visual com Mike Eco Delta na final, tá alongando um pouquinho aqui a... Na base. Gente, o Mike Sierra Golf, apertando a final do ano 7, forma um tráfego aproximadamente 3 milhas do externo para pista 0. Autorização para sequenciamento, curva direita na proa 2, 3, 0, limite voar nesta proa por 14 milhas. Gente, 2, 3, 0, 14 milhas. M63, está livre, chame para o táxi. Solo autorizador, será 63 do nono. Autorizado, 63 do 2 da Austinense, chame táxi. Senhor Mó. 7, completo final, chame 2 Salvador na frequência 118.95, chame 63 do nono. 395. Solo 09, agilizando por gentileza, acionar a frequência livre. Oi. 3859, curva esquerda na proa 180, aguarde o vetor. Esquerda 180, 3859. O Charlie Mike está no localizador, desloca a pista, desloca a aeronave à frente. Whisky Charlie Mike, CNT, completo final do procedimento, chame 2 em Salvador, na frequência 118.95. 895, senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia. São para pouso. É, 3 da nona. Ah, o Mike Serra Golf vai adiantar o máximo possível. Gente, Mike Serra Golf fugindo, graças. Azul 4299, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Da 3859, desça, me mantenha 2 mil pés de ajuste, altímetro 10, 14. 2 mil pés, 104, 3859. Linha 311, vento 100 graus, 089, livre pouso, pista 0. Livre pouso, 0, 639. 2 Salvador, muito bom dia, passando Whisky Charlie Mike na sua escuta. Whisky Charlie Mike, muito bom dia, continua a aproximação, porta no externo, machado travado. Porta Nemo. Juliette Alfa Índia no bloqueio, aprovando o coral. Certo, Juliette Alfa Índia, mantenha a regra de voo visual 8085 na escuta do controle. Certo. Da 3859 para interceptar o localizador, completo curva esquerda na proa 125 e forma estabilizada. Esquerda 25, no nível é 3859. Na 6311, solo 12, libera a direita 1211. A direita 1219, na 6311. 1211, o 6311. 1211. seguinte, eu vou na aeronave instalar a linha. Você tem condições de ir com a aeronave alinhada e ingressar na bata? 3859 estabilizado. Irmão. 3917, a porta alinhada e pronto. Então, complete a aproximação ILS que foi pista 90, chame torre, 118 decimal 95. 118 95, gente. Charlie Mike, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, ciente do vento, este Charlie Mike. Bom dia, até 3859, baixado e travado visual. Então, 3859, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente. Titan 3663, livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Centro Recife, na frequência no 260, operando 288. 1260, 288, Titan 3304, bom dia. Isso, mais 2 minutos para decolagem, temos um tráfego que já passou externo. Não está autorizado. Chama para o táxi. Kitchell Mike, solo Zuno 4, libere a direita, 1211, solo. Até mais. Que Luísque, prossiga. 3859, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 089. Livre pouso, até 3859. Chame a cidade, Juliette, está ali no táxi. Lago, irá formar passando através de Paris, bravo que Luiz. Pela Juliette, o gate é o 05. Charlie Mike, ingresso na Taipei Juliette, cruze o pátio principal e chame na Lima. Torre, bom dia, tá 3663, pode esperar no zero pronto. Tá 3663, muito bom dia, após o pouso do Airbus A, companhia Lima tem 10. Após o pouso, Lima tem 10. BB 56832, livre decolagem, 97, vento 090 graus, 089. Então, 3859, solo Zuno 6, libere direita, 1211, é solo. 211. Autorizado, gol no 630. O Xané 6300, ciente, mas é quanto pé, dono zero? São 3663, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 089. Livre decolagem, 3663. Xané 6312, após a rolagem do Airbus da TAN, ali mantém 10. Aqui mantém 10 após o TAN, 63. Weber 56832, decolador Zuno 7, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Controle Salvador, voa. November 56832. Eurotaxi, via Pacho 3, Chame para ingressar no principal. Firme. November 56832, decolou da 17, transfere o... November 56832, suba 1000 pés inicialmente, corredor Axé, vamos através do farol da barra. Reportará no através do farol da barra. Decolador 18, controle 120, destino 8. 208, bom dia. Obrigado, bom dia. 5222. Siga o táxi pelo pátio principal Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. O TAN 3859, após o ATR da TRIP, prossiga para o gate 3, via Juliette. No nível 340, saída da EL. 340 da EL 3663. Até o PET 5. TAN 3 pode voar na proa da EL. Autorizado, TAN 3663. Direto da EL, grato. Logo no começo do circuito de subida. Vento 120 graus, 099, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0. 5221, após o Airbus da Bianca, Lima, tempo 1-0. É 312, decolador 21, controle 120, décima 8, bom voo. 208, o Xané 6312, um bom dia, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Salvador, bom dia, o Xané 6312, na sua. 3612, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 6312. E 5221, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 089. Estimativo iniciado o trip 522. 5221, decolador 23, controle 120, décima 8, bom voo. Trip, obrigado, bom dia. Zavski Luiz, Bandeira Interlagos autorizado, informe em rotatório ou visual com a pista. November 56832. Se um cheque não no transponder, não recebo seu modo alfa, nem um charme. Salvador, é o Trip 5221, bom dia. Trip 5221, contato radar nada, colagem, sub, manter o nível 200, sair da árvore. Sair da árvore, Trip 5221, confirmo, está livre da restrição 12 milhas, Trip? Está livre, Trip 5221. Sente, Trip. Quebec Kilo, Senado 0154 sobre Veracruz. Sente, sub mantém 120, o Juliette Quebec Kilo. Bono 632, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 0114. Bono 630 para 2014, Bono 630. Afirmativo, Bono 630. Bono 630, informa o tráfego. Há 2 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo o meu pé, não irá interferir na sua aproximação. November 56832, agora sim, recebo no 1.200 pés no corredor. É 21 na cena de identificação. Chegada, bom, desse manter 050, ajuste de altímetro 10014. Está livre, velocidade. November 4, solicita descida para o meu pés. November em Yankee Mike, autorizado 1000 pés. Autorizado 1000 pés, November 4. Então, 3663, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 351, 3325, boa. Bono 630, informe estabilizado, final do procedimento. Rodará 630. Bravo que Luiz, que chama em Torre Salvador, na frequência 118.95. Bravo que Luiz, que reporta na final da 17, vento 100 graus, 07 nós, ajuste no 04. Foi Vitória da Conquista. Afirmativo, direto Vitória da Conquista, Trip 5221. Meia 21, foi pelo. Trip 5221 está passando nível 060, confere. Novo campo. Trip 5221. Na escuta, prossiga. Está passando nível de voo 060? Afirmativo. Cético. Estabilizando LS, gol no 630. Cético, completo final, gol no 630, chame Torre 118, decimal 95. 1895, 630. Torre Salvador, bom dia, gol no 630. Bom, no 630, bom dia, cheque 3. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso, baixei e travou 630. Na M3, 12, chama agora o centro, Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 85. 2545, 2085, 63, 12, bom dia. Vamos. Última aproximação, vai dar autorização para pouso no 7. Market 238, are you ready to copy? Market 238, it's clear destination Miami, flight level, initial flight level 360 via UP Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after UP Zulu 7. Until Bravo Echo Lima VOR after confirmed flight plan route. Departure from runway 10, a left turn. Momo, departure. Mike Oscar, departure. And Flock, transition. Departure frequency 120.8. And the escort hold 5046. And clear for push and start. Ready back is correct and clear for push and start, report for taxi. Tá para. Novamente, Mike, reporte visual com a pista no 7. Altímetro em Salvador, no 0, no 4. Reporte visual, no 0, no 4, no 93, Mike. Solos 3-1, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1. No 630, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Mantém o nível 085, chama agora o controle gel 120, décima 1. Boa. 621, desça para 2, no país está autorizado a sinal do procedimento ILS que foi visto no 0, altimetro no 0 no 4, reporte estabilizado. November 56832, confirme a posição, mas recebe informação do seu transponder. Para 56832, controle. Controle Salvador. Controle 9 MEC Mike, proa na rotatória, visual para o campo. Chama agora a torre 118 decimal 95. 12 decimal 95, 9 MEC Mike. 63-1-1, autorizado, Guarulhos. Nível 360, via UPZulu, 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5041. November Yankee Mike, autorizando o final da 17, reporta na final com o trem marcha travado, vento no 00 graus, 089, ajuste no 04. Correto, o Oxiné 63, Monona. Chame para o push e acionamento. Gente, November 56832, suba inicialmente ao 0, corrija, autorizado 085, November 56832, já passou através de Veracruz? November 56832. Autorizado 085, November. Confirme se passou através de Veracruz. Autorizado 085, confirme se passou através de Veracruz. Sente, informe atingindo 085, November 56832. Mike, avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 89. Avisado o pouso, cabeceira no 7, Nome 18 é o campo visto, gol 12621. 102 mil, remarcador externo, completo sinal do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 85, boa. Certo, Quebec, quilo, tem livre, lançamento, não tem um tráfego informado, você tem contato bilateral? Ok, livre lançamento, Violeta, Quebec, quilo. 0 graus, 4107. Grupo 5221, no chão do centro Recife, na frequência 1260, alterno 288. 260, 288, trip 5221, no ponte. Boa. Jato Quebec, quilo com quilo, autorizado a descida até 2.500 pés após descida seu critério, com ao passar 3.000, frequência livre. Alça, Sonar, Frequência Livre, November Mike, bom dia. Ah, gol. 10.1810, contact tower 118.95. O 1621, copiou? Torre? Ótimo, só 142. Solos 42, 1211, a frequência do solo. Opa! O 621. Opa! Yuri Taxi. E a Alfa chame antes da Juliette. no 621, após o América. Tá livre o ingresso para o gate 01. Foro 648, acione identificação, chegada Mare, desse Mateus 050, ajuste altímetro 10014. American 238 is ready for departure. American 238, clear to line up and take off, runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Clear to line up and take off, runway 10, American 238. Quatro, quatro, cinco, zero, essa identificação, chegada a mar, e se mantém o 050, ajuste altímetro 1014. 956832. Somente o senhor tem frequência livre, 12345, os tráfegos locais. Eu tenho tráfego informal, entretanto, quando no 085, chama o centro Recife, na frequência 1260, terno 288. Guarde, cópia. Mantenha 050 centímetro 10114. American 238 out of 1800 for level 360. American 238, read the contact on departure, climbing temperature level 360 on Momo departure. Momo departure, climb to 360, American 238. Nativo Gouro 648, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, informe estabilizado. 1014, autorizado o procedimento, X-ray 10, reportar em Gouro 648. Azul 4450, desça via chegada Mari para 2000 pés, informe estabilizado, final do procedimento. TAM 3896, desça via chegada a Mário para 2000 pés, TAM 3896. Pisado para Curitiba, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Eletron, onde intercepta Peso 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5023 no transponder. Canal 6250, sono em identificação via chegada à mare. Desça e mantenha 2 mil pés de altímetro 10114. Acionado transponder 5027. 414, reposição mare, informe no ponto da descida. Decolagem questão no zero, vento uma centena de graus, 09 mais, agilizando a aeronave, passando em dono no momento. Inverso, decolagem, acionado 63, dono 1. Passador no complexo final, chame Torre 118-95, gol 1648. Salvador, bom dia, gol 1648. Gol 1648, continua a aproximação, vai de pista livre. Aguardo. American 238, Coral Recife Center, 125.45, if unable, 126.85. 545 or 2685, American 238, today, sir. No 648, livre pouso, pistão 90, vento 090 graus, 079. Pouso autorizado, 190, gol no 648. Metro 111, decolado aos 58, controle 1208, boa viagem. 1208, bom dia. Bom dia, Chanel 6311, passa 1300 da Elida. Chanel 6311, contato radar, sube, mantém o nível de voo 3606 da El. 3606 da El, 6311. Triplo 5414, desse mantenha 3 mil pés. Triplo 5414, ajuste altímetro 10014. Salvador Azul 4450, estabilizando ELF X-ray. PET completo final do procedimento, chame Torre agora na frequência 118-95. 118-95, 4454. Yeah. Então 3896, informe estabilizado. Informe estabilizado, 3896. Canal 6250, informe estabilizado, final do procedimento ILS, que foi pista no zero. Tem mais 2 milhas, já baixaram e travaram, 4450. Agora não tem gente. Sara 2521, acione identificação. Desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste de altímetro 10014. Bom dia. 211? Firma 1211. 4450, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 mais. Livre de pouso, pista no 0 azul, 4450. Torre 3859, 3859, mantenha o ponto de espera após o pouso do Embraer da Azul, alinha, mantém pista no 0. Ok, pode passar aí.